O amor é aquele negócio, né? Uma palavra super relativa, né? Porque existem vários tipos de amor, de amores. Existe o amor do pai pro filho, da mãe pro filho, do filho pra mãe. Amor. Amor fraterno, existe amor. O amor é um lance que é filosófico. Não existe amor. Amor é um sentimento. Existe a cabeça, existe a mente. E a mente se envolve com aquilo. E o amor é isso. Salve, simpatia! Está no ar mais uma vez, Moqueca de Siri, quase sem voz. Seguinte, eu sei o que é Vina, o que é Pierogue, o que é Bera, o que é Dulang. Sei que a Rua das Flores é feita de pedra e tem o Relógio das Flores. Eu posso ser embaixador na República de Curitiba ou não? Está no ar nosso brinquedo sonoro. A nossa Jukebox psicotrópica Moqueca de Siri. Rádio Campeche 98.3. Viva Sebastião Rodrigues Maia. Marceninho da Lua com Sebastião. Agora Beto Vilares, Jorge do Peixe, Russo Passapulso. Esquiva. Esquiva do ódio. Vingança é o prato que se come frio. Gosto de sangue é o paladar. Eu sou do ringue, eu vou lutar. Vida, luta, luta é vida. E a vingança é o prato que se come frio. Vingança é o prato que se come frio. Gosto de sangue é o paladar. Eu sou do ringue, eu vou lutar. Vida é luta, luta é vida. E a vingança é o prato que se come frio. Olha, eu vi. O meu punho cerrado em mar.

casa tem porta-retratos, almofada, esmalte, sol à tarde. Só não tem saudade. Naquela casa tem criado mudo, cueca, bronzeador, batom. Só não tem tesão. Certo, quem contou não viu, mas jurou verdade, a mais pura verdade. Naquela casa tem recado, compra do mês, visita, fumo. Até segunda ordem, é só bater e pronto. Nada de emoção pra esse garoto, nada de contos de fadas, nada de alvoroço. Dei uma trégua pro meu coração. Até segunda ordem, é só bater e pronto. Nada de emoção pra esse neurótico, nada de novela, nada de velório. Romance, destino, cartaz. Se deixar, passo o dia suspirando na praça. E a vida passa, a vida em pena, fazendo manha, fazendo cena. Uma novena, 10 mil poemas. Mas cadê boa vontade? Cadê boa vontade? A noiva e o bandido, a volta do boêmio, um gole do veneno. Um homem no bar, um homem ao mar. Tantas sereias pra te arrastar pro fundo de tudo. Que não vai, que não vai. Oh, ah, que não vai. A noiva e o bandido, a volta do boêmio, um gole do veneno. Um homem no bar, um homem ao mar. Tantas sereias pra te arrastar pro fundo de tudo. Oh, Júlia Vargas e Pedro Luiz, antes Naquela Mesa do Pichá de Fogo, agora Mato Negro, Barro, Pedro Meu Peixe, 98.3, Moqueca de Silício. Esse teu dedo de moça transformador esquenta pelos dentes meu paladar. Esse gosto tão suado, esse cheiro avermelhado entra pelos poros, me faz suar. Com esse jeito manso de me envolver desperta um sufoco que vai queimar. Esse gosto tão suado, esse cheiro avermelhado entra pelos poros, vamos esquentar. Mato Negro, Mato Negro, no coração. Mato Negro, Mato Negro, essa paixão. Mato Negro, Mato Negro, no coração. Mato Negro, Mato Negro, essa paixão. Esquenta pelos dentes meu paladar. Esse gosto tão suado, esse cheiro avermelhado entra pelos poros, me faz suar. Não vai dizer que não lembrou, que não bateu nem vai voltar. E amansador nessa saudade. Mato Negro, Mato Negro, do coração. Mato Negro, Mato Negro, essa paixão. Mato Negro, Mato Negro, do coração. Mato Negro, Mato Negro, essa paixão. Toquei sanfona em Belém, cantei lá no Ceará, sei o que me convém. Por isso eu quero afirmar com toda convicção que sou doida pelo baião. Como se dança o baião. Quem quiser aprender, é favor prestar atenção. Moreno, chegue pra cá, vem junto ao meu coração. Agora é só me seguir, pois eu vou dançar. Queca de Siri na Rádio Campeche 98.3. Vamos lá então, voz no talo, vamos ver o que acontece. Lá do lado, Moqueca de Siri. Sebastião com Marcelinho da Lua, Tim Maia, Sebastião. Esquiva, Beto Vilares, Jorge do Peixe, Russo Passapuço. Passarinhos com Emicida e Vanessa da Mata. Naquela mesa, Trupe Chá de Boldo. Pulmão. Júlia Vargas e Pedro Luiz, Mato Negro com Barro, Baião com Claudete Soares, isso é do fundo do baú, e no fundo estamos ouvindo Pata de Elefante, Diga-me com quem andas e te direi se eu vou junto, tá aí. O programa vai ao ar pela internet daqui a pouco, depois que ele acabar, com o número de 168. Domingo das 11 ao meio-dia não haverá repeteco, pois estaremos ao vivo de novo com a voz melhor. Tem o Instagram do programa, @moquecasiri. É a mesma coisa no Facebook, moquecasiri. E dá um abraço pra essa galera que usou o Face App aí, que gerou um banco de dados fantástico pra reconhecimento facial. Depois não reclama de ficar recebendo anúncio e nem sendo controlado, valeu? Moqueca de Siri desde 2006 usa software livre. Já devoramos todas as maçãs, quebramos todas as janelas. Copyleft or die. Levada bem, Joey Silhueta, Hora Gaga. em prol da lei e da ordem. Viva a caretice! Se você iria pra lá, por aqui a vida é de matar. Se der, eu vou também. Pode acreditar, meu bem. Por muito pouco estou pra me mandar. Você trabalha 8 dias por semana. Mesmo assim você vive sem grana. É, meu caro, você se deu mal. Enquanto isso, alguns dizem que você não pode mais cantar na hora da vovó ir se deitar. A lei é o silêncio e ninguém pode mais gritar. Se tem chamar um amigo pra sair fazer um som contigo, que não seja permitido nem previsto em lei. Mas tudo bem, deixa estar. Eu não vou mais calar. A minha gaita vai desafinar. Enquanto eu não vazo daí, logo mais Brasília eu vou aumentar o som para tocar. Queca de Siri na Rádio Campeche 98.3, uma frequência comunitária. Agora é de estar com Felipe Cato, Perdi o Medo. Já perdi o medo, baby. Preciso lhe dizer que nada que você fizer vai me entristecer. É bom saber que já não ligo e mais nada eu digo por não me querer. Baby, já não tenho medo. Baby, eu já não tenho medo. Eu já não tenho medo, não, não. Pois você não me entende, não vale a pena me aborrecer. Baby, eu já não tenho medo. Baby, eu já não tenho medo. Não tenho medo, não. Tenho certeza que me acostumo. sem a sua presença. Me acostumo sim, pois não existe tristeza que não tenha fim. Agora o que vai querer? Se pensa em ficar comigo, tenha mais cuidado com o que vai fazer. Baby, eu já não tenho medo. Baby, eu já não tenho medo. Eu já não tenho medo, não. Perdi o medo. Eu já perdi o medo. Eu já não tenho medo. Não tenho medo, não. Tenho certeza que me acostumo sem a sua presença. Me acostumo sim. Pois não existe tristeza que não tem. Não existe, não, não, não. Por isso que você precisa decidir agora o que vai querer. Se pensa em ficar comigo, tenha mais cuidado com o que vai fazer. Hey, oh, baby, eu já não tenho medo. Baby, eu já não tenho medo. Baby, eu já não tenho medo. Eu acordei contente e não sei bem porquê. Imensa alegria invade o meu ser. Estou com a vontade louca de cantar e de sorrir, até ficar cansada e rouca, e ninguém vai me impedir. Eu acordei contente, assim quero ficar. Assim quero ficar. Botei meus cabelos uma rosa pra enfeitar, e roupa diferente que vai dar o que falar. Fiquei igual garota hippie, e o mundo pode até parar. E quem quiser me acredite, assim agora eu vou ficar. Fiquei diferente, ninguém vai me mudar. Fiquei diferente, ninguém vai me mudar. Comigo toda gente não deixa de cantar. Ninguém vai me mudar. Eu acordei contente, assim eu vou ficar. Comigo toda gente não deixa de cantar. Fiquei diferente, ninguém vai me mudar. Fiquei diferente, ninguém vai me mudar. Eu vou ficar, quero ficar. Agora uma música errata. Aí, Adriano Ferrari, você gravou uma música do Ed Star num disco chamado As Canções de Raulzito. Aqui é quente, bicho. Presta atenção. Acordo meio-dia, abro meu jornal, deparo com a beat internacional. Lá fora o pau quebrando com situação. Eu vou no guarda-roupa e pego meu calção. Aqui é quente, bicho, eu vou dizer. Eu não sou sorvete pra me derreter. Quem gosta de duro é faquinha. Vai lá, eu fico por aqui. Do chope geladinho eu já sou freguês. Eu não comparo só com a neve de vocês. Não é da minha conta, deixa isso pra lá. Peça mais um chope, pois eu vou ficar. Aqui é quente, bicho, eu vou dizer. Eu não sou sorvete pra me derreter. Quem gosta de duro é faquinha. Vai lá, eu fico por aqui. Eu já sou freguês. Eu não comparo o sol com a neve de vocês. Não é da minha conta, deixa isso pra lá. Peça mais um chope, pois eu vou ficar. Aqui é quente, bicho, eu vou dizer. Eu não sou sorvete pra me derreter. Quem gosta de duro é faquinha. Vai lá, eu fico por aqui. Na Rádio Campeche 98.3, toda quinta das 8 às 9 da noite. Agora vamos mudar de veludo pra estopa. Alma Boêmia, Toninho Gerais. Amor, me perdoa se às vezes eu surto, tirando essas ondas que eu curto e não lembro de voltar. Você sabe bem, minha doce alma gêmea, quem tem a alma boêmia não consegue segurar. É que o samba pega que nem feitiço, e quando me pega eu enguiço, só saio quando acabar. Eu vou pra Gamboa e de lá vou pra Lapa, aí o bom senso me escapa. Amor, eu não sei como evitar. Eu subo a colina e pra minha surpresa, alguém diz em Santa Teresa que o dia já vai clarear. Morro dos prazeres que você me dá. Quando eu não sair de marola, eu vou te levar. Você dorme cedo e eu só vou deitar quando dou um pó na viola pro galo cantar. Morro dos prazeres que você me dá. Quando eu não sair de marola, eu vou te levar. Você dorme cedo e eu só vou deitar quando dou um pó na viola pro galo. Ondas que eu curto e não lembro de voltar. Você sabe bem minha doce alma gêmea, e tem a alma boêmia, não consegue segurar. É que o samba samba pega que nem feitiço. E quando me pega eu enguiço, só saio quando acabar. Eu vou pra Gamboa e de lá vou pra Lapa, aí o bom senso me escapa, amor, eu não sei como evitar. Eu subo a colina e pra minha surpresa, alguém diz em Santa Teresa que o dia já vai clarear. Todos os prazeres que você me dá, quando eu não sair de Marola, eu vou te levar. Você dorme cedo, eu só vou deitar. Alma boêmia, Toninho Gerais. Enlouquecer ao tentar satisfazer a todo mundo. Endoidecer ao pregar o perdão a cada segundo. Ensandecer e ficou com um olhar tão furibundo. Adormecer e acordou cada vez mais iracundo. Se convencer a não tomar banho e ficou todo imundo. Estremecer nauseabundo. Não estava nada bem, estava muito mal, mas de repente levantou o seu astral. Ficou com seu coração em festa tropical, ao som da orquestra imperial. Fazer a todo mundo endoidecer ao pregar o perdão a cada segundo. Ensandecer e ficou com um olhar tão furibundo. Adormecer e acordou cada vez mais iracundo. A não tomar banho ficou todo imundo. Estremecer ao ver o terror ficou nauseabundo. Não estava nada bem, estava muito mal, mas de repente levantou o seu astral. Ficou bom com seu coração em festa tropical, ao som da orquestra imperial. Jorge Maltner dando a receita de que tudo se cura ao som da orquestra imperial. 101.3 Rádio Campeche. Na matemática do meu desejo, eu sempre quero mais um, mais um, mais um beijo. Na matemática do meu desejo, eu sempre quero mais um, mais um, mais um beijo. Sempre ali no meu caminho, eu senti todo o seu carinho. E assim de Siri na Rádio Campeche 8.3. Viva a Orquestra Imperial! Agora Zé Gustavo, disco do DJ Man, Roda de Samba na Pedra do Sol, Afoxé, Filhos de Gandhi. Vai ter compraria boa. Viva a Nova Samba África! Samba tá na boca do povo. Com gosto de acarajé, batuque ecoa no porto. Segunda e sexta na fé, coloco meu branco no corpo. Contemplo meu visual e penso com a santa do morro. E desço pra Pedra do Sal, coloco meu branco no corpo. Contemplo meu visual e penso com a santa do morro. E desço pra Pedra do Sal. Eu cheguei na Mauá. Já fui escravo nesse lugar, me libertei, mensageiro. Meu orixá fez um xirê do candomblé. Eu cheguei na Mauá, já fui escravo nesse lugar. Me libertei, sou mensageiro. Meu orixá fez um xirê do candomblé. Segura a marimba, meu irmão. Caô, cabecile, Xangô. Samba tá na boca do povo, com gosto de acarajé, batuque ecoa no porto, segunda e sexta na fé. Coloco meu branco no corpo, contemplo meu visual. Me penso com a santa do morro e desço pra pedra do sal. Coloco meu branco no corpo, contemplo meu visual. Me penso com a santa do morro e desço pra pedra do sal. Chora na garganta. Eu cheguei na Mauá, já fui escravo nesse lugar. Me libertei, sou mensageiro. Meu orixá fez um xirê no candomblé. Eu cheguei na Mauá, já fui escravo nesse lugar. Me libertei, meu orixá fez um xirê do candomblé. Salve a roda de samba da Terra do Sal, moça prosa, samba de lei. Alô Ronaldo do Morro da Conceição, terreiro de breque, Acoxé, filho gigante, mestre Cláudio Chaminé. Que a Caterina Rádio Campeche, agora Almério, a busca. De outra leve ao disco voador, pegue um metrô, de táxi ou de lotação. Vem num balão submarino ou de elevador. Vem a pé, de trem, de caminhão, de avião, de outra leve ao disco voador. Pegue um metrô, de táxi ou de lotação. Vem num balão submarino ou de elevador. O importante é não ficar na estrada. O importante é não ficar de cara amarrada. O importante é não se amarrar a nada. O importante é continuar a busca. Um metrô, de táxi ou de lotação. Vem num balão submarino ou de elevador. Vem a pé, de trem, de caminhão, de avião, de ultra leve ou disco voador. Pegue o metrô, de táxi ou de lotação. Vem num balão submarino ou de elevador. O importante é seguir viagem. O importante é o que se leva na bagagem. O importante é não se contentar à margem. O importante é continuar a busca. Música. Ibaté. Este foi o Moqueca de Siri, vai ao ar pela internet com o número de 168. No lado B ouvimos Hora Gaga, Joy Silhueta, Perdi o Medo, Ed Star, Felipe Cato, A Garota Hippie, Rosemary, Aqui é Quente Bicho, com Adriano Ferrari, Alma Boêmia, Toninho Gerais, ao som da Orquestra Imperial, com Jorge Maltner, Matemática do Desejo, com Orquestra Imperial, aí a Casadinha. Eu Cheguei na Mauá, com Zé Gustavo, DJ Man, Roda de Samba da Pedra do Sal e Filhos de Gandhi. E depois A Busca, com Almério. E Free World, com Mundo Livre S.A. Versão do disco Beatbox. No fundo estamos ouvindo Francisco Elombre com Apostador Só, Tá com Dólar, Tá com Deus. Um beijo enorme pra Gina, escuta. Um beijo pro Ábido, Bernardo, todo mundo em Curitiba também na escuta. Zé na Cova Funda, valeu Zé. Não vem me gastar não, domingo tem mais. Tipo assim mesmo. Paz, saúde, sorte, trabalho, força, luta, direitos, abraços, beijos, prazer, orgasmos, carícias e guloseimas, saudações rubro-negras, apesar de tudo. O cartão, fudeu. O Fufa tem não, fudeu. Nessas pindaíbas só me resta da migué. Estourou o cré, quitou. Esgotou o dé, pintou. Já virou fumaça o churrasquito de amanhã. O dólar vale mais que eu. Eita, fudeu. Vale mais que eu. O dólar vale mais que eu.